304, Solos 36, libera o direito, chama o Sol Salvador, meu 21 do Sumo 9. Direito, chama 219, Sato 304. Salvador, bom dia, 2783, espera 104. 2783, cruzado. Aliás, manter, cabeceira 10. Cruzado, aliás, manter, 2783. Controle Salvador, bom dia. Controle Salvador, bom dia, 2783, seu tio W1. A 2783, uma linha com a porta radar, se você é para o de 0, após 2 mensagens autorizadas pela Celeste. Sem restrição para 160, após 2 mil pés, vai direto ao SAU Azul 2703.

783 está fazendo um aero de direita esquerda por 10 milhas aproximadamente. Teste de direita, 783. Os ataques vão ser uma estapapá, um corte na mesma. Oscar Golf Kilo, ajuste o altímetro no 019. Os ataques vão ser Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo autorizado cruzamento, prossegue Quebec, Mike Lima, na Lima, último som, contra o último alô. A parte que eu vou lá fazer é 783. Muito grato. Tu 299, decolou ao 49, chama o controle de simulador no 208. 208, azul 4299. Salvador, bom dia, Azul 4299. Azul 4299, bom dia. Achando o código transpondo 5526. Chega para o nível de voo 320. Autorizado após vir no país direto Lida. Ok, 5526 após 2000 pés, voa letra, Azul 4299. Azul 4299, contato radar, cruzando agora 3 mil pés. Graças, 4299. Azul 2783, autorizado, direto de Vitória da Conquista. Assistindo a presença, 73, onde estou ligado. Essa nova 3-1-1, bom dia, autoridade de chegada avanço, desça para 4-1-3, ajuste no 020. A barra na Júpiter tem delta, forma ajuste 1-0-2-0. Volta a data, escuta. A barra na Júpiter tem delta, forma ajuste agora 1-0-2-0. 1-0-2-0, delta. Papatão Gótica, Golfo Sierra, plano modificado de Genoma 52, tudo em condições visuais para o nível de Loma 05. Autorizado a linha de coladão no Bateria do 9801, decolou 55, chama com o transformador no 20-8. Pro 208, passarei do 9801, bom. Salvador, passarei do 9801, decolado, perfil 1, por 1, elevo. Passarei do 9801, bom dia, contato radar, pilotarei nível de voo 180 sem restrição, após o mesmo metade utilizado direto elétrica. 180 sem restrições, após 2 mil pés, eleva, passarei do 9801. Gente, Azul 2783, Chega, Golfe Oscar, tu já tá, que chame na Oscar, corrigindo, chamo na Romeu, hoje eu chamo o time 1020. Tango Oscar Golf Sierra, com serviço radar encerrado 5 anos e meio, noroeste de Salvador. Para serviço de informação, alerta no centro Recife, 1.28.8, ao término 1.35.3. Bom dia. Confirmando, é um, segue no dia. Luísa, mantém a pressão, agora instruções para decolagem em Black Ridge. Vou chamar minha 311, cancelado de cristal de altitude. Deixa para 2 mil pés, aí chama 020, autorizado sinal de lança, que seja parte estabilizado. 2 mil, 1.0, 1.9. Ah, 3179, pode ficar a prova. 3179, autorizado, aliás, decolar. Não quero, dentro de 1.0 graus, 1.2. Vida, aliás, decolar 1.0, só 3179. Thank you. 69 para Golf Kilo. Quando vai salvar, eu passarei para a VZ01? Prossiga. Tivemos informação que o departamento da Conquista abriu para pouso. Solicito mudança de destino. Pode confirmar, irá pousar o Vitória da Conquista? Afirmativo, se autorizar, afirmativo, com a VZ01. Sim, será coordenado com o centro de Recife. Excelente, com a VZ01. Decolou 03, chamo contra o estudador no 20 do Smollett. Para 320, a CBN 2000, direto Leda, localizado, está na 3179. Alternativa para a tal data? Sim, chegou para a tal data. Aqui no Índia, decolou ao 04, chamo controle salvador no 20 do Smollett. Passaram de mais 801, Recife informou que o Vitória da Conquista ainda continua fechado, perto de 800 pés, visibilidade de 10 km. Por essa informação, ele se encontra aberto, ele está na MDLA 700 pés. Sente, aguarde coordenação conosco. Corrigindo, passaram de mais 801, chama agora o centro Recife, em número 28.8. Ao término 35.3 e solicite ao mesmo. Aqui vai chamar o centro Recife 288, 153, passarei do 9801. Decolou ao 06, chamo controle de salvador no 20 do Smollett. Cruzeiro Hotel Delta, tentando o contrato agora na final. Visão ao contrato, vou fazer a separação, Vitor Hotel Delta. Seu nome é 319, informa o helicóptero próximo ao marcador externo, matando 110, né, terceiro na aproximação. Completo sinal, chame torre, ano 8 do sinal 95. Deixa eu 319, 1895, vai chamar. Obrigado. Papá Romeu, corrigindo, Papa Tango, Alfa Golf Uniforme, motorizado de colégio, pistola 0, vento 120 graus, no 4. Salvador, Chanel 6311, bom dia. Autorizado no X-Ray, da manhã. Chanel 6211, aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro 1020. Passando autorização 1020 para 6311. Autorizado Golf, Gol 217 anos. Chama 7, vento 1, alfombra 0 graus, 159. Salvador, bom dia, Chanel 3, 1, 2, 0, 1, 0, pronto. Chanel 3, 1, 2, 3, AVE, mantém a pista 0. AVE, mantém 1, 0, 3, 1, 2. Golf, eu acho que confirmando após decolar, tem coisa de agilizar a convertida do centro do norte. Ok, o Sai Golf, eu acho que agilizando a convertida após decolagem, agora não está diferente. A Papa Pátria, Rastilinho, está no centro do Recife, 128 do sinal 8, ao término 135 do sinal 3. 22235, 37, bom dia. Bom dia. Center, 1779, Centro Centro Recife, 128, decimal 35, ao término 123, decimal 8. A Golf Oscar decolado ao Zuma 3, ingressa a perna contra o vento, pistão 0, aguarde autorização para cruzamento do campo. Costa vento da 1-0, aguardando, está colocado. Bom, espera, eu vou usar direito, ok? Sai a Golf Oscar, informa a Bahia Branca, decolando pistão 0. O Xem é 3-1-2, cruzado, decolagem, pistão 0, vento 1-1-0 graus, 1-2-9, informa o tráfego, Charlie 1-5-0, na perna contra o vento, pistão 0, em atenção para o número 10, não interfere com a decolagem. Xem, faz visão com o tráfego, Xem é 3-1-2, iniciando 1-0. A gente encontra-se em condições visuais, propõe mudança de regra de voo e solicita agora nível de voo 085, Oscar Golf Kilo. Pode passar para o Oscar Golf Golfão. Confirma a aeronave que chamou o controle. Está passando Oscar Golf Kilo. Escapatando Oscar Golf Kilo, plano modificado ao Zona 2, Zona 5, segundo condições visuais para nível 085. Qual é a condição visual para nível de voo 085, Oscar Golf Kilo? Cenário 303. 20 milhas, Oscar Golf Kilo. Pronto, escapatando Oscar Golf Kilo. Controle Salvador, muito bom dia, Xander 3-1-2, decolado Puka, cruzando 2100 na fixa, escuta. Xander 3-1-2, contato Radassi, voltando nível de voo 350, sai da Puka. 7-3-5-0, não precisa da Puka, Xander 3-1-2. Chama 028, Serra Golfiato. Gente, Serra Golfiato, ingressa corredor fora, chega presente, transfere o controle 120, decima 8, Golfiato. 1208, obrigada, Serra Golfiato. Contra aí, Salvador, bom dia, papai, o meu Serra Golfiato, você está comprando o corredor forte na minha país, não sei se eu... Papai Tango, Serra Golfiato, bom dia, mantém regra de voo visual, resiste na 020. Ajustou na 020, Papá Romeu, Serra Golfiato. Tango East, faixa uniforme, direção é forte, pronto, táxi. Autorizar táxi, você pode no táxi seu Itapá, o East, faixa uniforme, para ingresso. Obrigado, ingresso, espaço de forma, porte cabeceira 7 alinhado, pronto. 04, agora o campo. Fiz a decolagem, pistão 03304, vento 100 graus, 14 norte. Iniciando 10, 3304. Luiz, faixa uniforme, decolagem 23, direto corredor Axé, número 10, controle 120, décima 8. 08, vai. Autorizado, sim, autorizado. Como se fosse devido a uma formação bem aqui na posição pelo? Autorizado, o programa 7 chama reporte estabilidade. Controle Salvador, um bom dia, o 3304 da TAM, passando 1500, perfil da Arvoro, anúncio. TAM 3304, bom dia, contato radar, se você vai para o nível de voo 360, após 2000 pais autorizados direto elétrica. Após 2000 direto elétrica, o TAM 3304. Voo 9230, tráfego 11 horas, 8 milhas, rumo sudoeste, matando o nível 085, Charlie 208. Papatango Oscar Golfo Kilo, tráfego 1 hora, meia dúzia de milhas, cruzando o nível 90 para 100, Bravo 737. Papatango Oscar Uniforme, mantém regra de voo visual, ajustando 020, reporte fora da barra. Voo 217 uniforme, helicóptero 12 horas a 3 milhas, matando 300 pés, não interfere na aproximação. Como é que eu tenho mais um que as dois? Eu vejo no sete ano completo de sinal, chama Torre, ou no oito do sinal, 95. 295, no 271. Eu no 230, cancelado de instrução de altitude, você para 3 mil pés, a gente chama 020. Chama direto, 3 a 3, eu vou 1 no 230. Sul, nós dois, vai ser. Azul 9222, mantém ponto firme. Mantém ponto certo, nós dois, vai ser. Papai Romeu, Vitor até o Delta, seguinte frequência livre. Livre, Delta. Aeronáutica Vencitura para serviço de informação e alerta, chame Centro do ICIX, 128 decimal 8, ao torno 135 decimal 3. Papatango e quiosque com uniforme, sequência livre para autocoordenação. É 3304, sendo centro de justiça, 128 decimal 8, ao término 135 decimal 3. 12881353, com Recife, 3304, confirma. Lema 230, você para 2 metais, autorizado sinal e emoção que seja reporte estabilizado. 2 metais, aproximação autorizada, Lema 230. Controle, Buenas, 9222, eu coloco o número 1000 pés. Azul 9222, contato radar, sobre 360, para as 2 mil pés, direto alerta. Após 2 mil, direto alerta, aqui, obrigado. Cruzar o pouso.